voltar, vou deixar mal curado, viu? Coração não vai aguentar. Tá sangrando um bocado, tá? Tô chorando calado, viu? Por não ser seu amor. Se eu fico calado, você diz que é errado. Esconder um amor é que esse amor é pecado, viu? Você tem namorado, tá? Esse amor. Amigo enciumado é amor mal guardado. Tal espinho na flor é se eu te amo calado, viu? Vou deixar mal curado, tá? Deixar mal curado, viu? Coração não vai aguentar. Tá sangrando um bocado, tá? Tô sofrendo calado, viu? Por não ser seu amor. Se eu fico calado, você diz que é errado. Esconder um amor é que esse amor é pecado, viu? Você tem namorado, tá? É sangrando esse amor. No meu quarto, viu? Só pro meu travesseiro, tá? Você, meu amor. Mas será que você não viu que foi quando você sorriu que eu te dei meu amor? Dizer no meu quarto, viu? Só pro meu travesseiro, tá? Você é meu amor.